Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Com relação ao nosso amor, Máximo. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Vamos dançar, Stefan! Com relação ao nosso amor, nosso amigo Tessa Saudade está aqui com a gente. Um abraço pra você, Tessa! Passando a despedida aí de casado na carroça. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Errei com relação ao meu amigo Cavanhaque, Diego Mesquita. Todo mundo junto e misturado. Olha o Charles. E os fanáticos também, David. Meu amigo Alan do chute certo também. Com nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Lilica, manutenção. Pessoal daí direto aí do sul do Pará. Um abração. Eu sei que te fiz chorar. Não abre o coração de jeito nenhum pro cara. Abre esse coração. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser meu amigo burra, não, junto e misturado aí com o compadre Paulinho. Meu amigo Pedro Brasil, já já lhe assovia. É a emoção de amar. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Meu padrinho grandalhão Ieca. Junto com a minha madrinha, Dona Leide. Alô, Dona Leide. Alô. Eu tenho pra lidar. Hoje ela tá só no vinho. Já já me de perto pra ela. Quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Bruno da Flash Show. Abra o seu coração. É o nome da emoção. E deixe o amor entrar. Tenho muito em mim e é todo para lidar. E a chibirinha do charque temperado. Se disser não, vai desperdiçar essa linda emoção que é a emoção. E a Nádia junto com a Irá também ali escondidinhas. Abraço do Tom. Me deixe escapar. Tom Máximo. Perto, mas você nunca me viu. Eu tenho. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Estefa! Estefa! O mundo chegou! Você sonhou? Sonhei com você, pensando um dia te ver naquele lugar onde te conheci. A primeira vez Já tem CD aqui do Josias. A minha paixão. Tá espetacular o CD. É grande demais, pode ver. O homem é bom. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. E a máquina humana. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa. Meu amigo Cancílio do Rios, um abraço. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Alô, Pepe. E amanhã a carroça, na segunda-feira do Real, na Via Show. E você não pode perder, viu? Sonhei com você. O aniversário do Geleia. Pensando um dia te ver naquele lugar onde. E amigo Tucano. A primeira vez. Só na maneira, né, Tucano? A minha paixão é grande demais, pode ver. E a equipe perna manga do Jurunas. De toda maneira. Oh, baby. Era você. Depois que apareceu. E aí, Flavinho? Rapaz. Mas minha tentativa foi em vão. Vão. A minha loucura por você é demais. Mas como tá doendo meu coração. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Saudade. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Simples caso ou um acaso, a gente se ama pra valer. DJ Tom. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. De moto, junto comigo da Mike. Olha a saudade. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Calma, Breno, tá 0-0 aqui. A gente se amar. Não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. O vereador Breno Dias de Anão de Deua. Isso aqui com a gente. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente. Nosso amigo JP. E aí, Pantera? Isso aqui com a gente direto de Santa Isabel. De você. E tá com uma falta de ontem, né? Não demore tanto. Mas ele já veio sexta, domingo. Sei que e amanhã. Eu vou oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça. Amanhã ele vai jogar bola, né? O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Até você voltar. Não esperar, não importa o que. gosto de tocar assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Alô! Ainda penso em você e sinto saudade. Saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. O boneco da Marizinha. Eu sei que você. E o seu contador Renan. Sem mim. E a professora Águeda. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Chitaria Carla. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Tom, tom, tom, tom. Vem amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou, do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou. E a equipe Sonic tá na área. Um abraço. Tudo se esvaiu. Como é que é? Quando eu acordei e não lhe encontrei. E aí, Jason? E triste eu então fiquei. Saudade. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Olha aí, maestro. Você, o nosso empresário. Volte pro. O nosso. Cadê o maestro, hein? O nosso empresário Deca tá na área. É? Empresário Deca tá na área, viu, maestro? Eu beijei você, eu lhe abracei. Seu amigo Panela tá na área. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. O casal Paixão chegou. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Mas ninguém prende esse cachorro aí, não. Quero ter você. Volte por favor. Ele tá afim de morder alguém, esse cachorro. A saudade de você. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de DJ mim. Tom, detonando minha vida todas. Já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Esse lindo romance. Lúcio Cedês gravando tudo. Lúcio Campos. Na cidade. Ele é do tempo dessa vinheta. DJ Tom. Como eu achando. Deus lhe agradeço. Ele tá tufado aí, madrinha. Por ela me escutar. Deus me agradeço. Oi? Por ela me amar. sei que você tem saudade. Quem é que não tem? Alô! Os bailes domingo de tarde na casa de alguém. Eu acho que eu vou tomar uma. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção, as mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Meu amigo cabeludo, que festa foi aquela ontem? Saudade, saudade demais. Júlio de Barbudo, amarelo, direto de Bragança City. No banco traseiro nós dois. Tome Shiva. Com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. E aí, cabeção? Na minha saudade, com você, estou dançando. Num domingo à tarde. Rapaz, se teu celular quebrou, se teu celular morreu, é só falar com o cabeção que ele ressuscita o celular, né, cabeção? No meu, os olhos fechados, sonhando uma boa. Ao lado do fornecedor fortíssimo. Eu sei que você Bruno da Flecha Céu desse tempo tão bom. Do Doutor Paulo. Se outra vez manchasse meu balão de batom. Bora ver, Doutor Paulo. Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Sargento Maria tá na área, meu irmão. Te deixou mar. E aqui ao lado, Sargento Abner também. E o Carlinho da oficina do Carlinho. Com você estou dançando num domingo à tarde. Um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu. O Baldo também tá na área. Apertado no meu. Os olhos. Ah, é sargento agora? Sonhando um amor sem a. Tá todo mundo virando sargento. Meu rosto. Até tu, Júnior. Colado no seu. Seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando uma voz sem adeus. Toca mais uma da Stefan. DJ Tom. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Olha a capela, olha a capela. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Eu te amo. Pena! Eu também te amo. Silva da Marambaia. Quero. Olha o que ela vai falar, Silva. Eu também te quero. Alô, Chile! Silva, Omar, José e Josiane. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Já tá bom. Eu te amo. Eu te quero. Comenta a moto cedo já na área. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Na vida eu te dei. e até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho, e vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Solta a capela aí, Dom! Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida, minha mãozinha, adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Comitiva Bob Esponja também tá na área, meu irmão! Por favor, quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar, ser minha cara. Oh. Carla Souza, Chitara, Jerônimo de Deus! Venha, Maracanga, todo mundo aqui! Se a cama que... E as luxuosas de luxo! Que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. É a música do gato da carroça. Tota! E também aqui com a gente! Bora, Tota! Bora com isso, pai! Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer. Mano, ele já perdeu uns 10 quilos aí nessa luta. Por favor, quebra! Nosso amigo Gemag, nosso patrão Gemag, na verdade. E ele já disse que 2020 a conveniência do Gemac, viu? Em cima do telhado, não, agora é conveniência, né? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. É, DJ Tom, tocando só as miau, miau, miau, miau não. Show, hein?

Tom Máximo, o melhor DJ. Como é que é? O melhor. Eu te chamei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você, a mulher objeto, é isso? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. Eu já tenho outro cachorro aqui. Tava na sua palavra. E aí, Henrique? Leviana. E aí, equipe Sonic? Um abraço pra você. DJ Experiência tá na área, né? Acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta, Leviana. Olha o cara falando pra mulher, ó. Não precisa me dizer quem és, o seu nome nem quero saber. Você só precisa me satisfazer. Para mim não importa quem é você, quem é você. Já tive mil amores, mil paixões, só tive grandes. Hoje meu padrinho tá na companhia aí do presidente do time do Tucano Esporte Clube. Isso aqui com a gente, né, Tucano? Das razões. É o nome da emoção, papai. Deixa eu me lembrar o nome da outra, dessa pegada aí. Eu tenho dinheiro e posso te comprar. Sei que estás à venda, só vou te alugar. Todos seus direitos serão meus. Venha já e calhe a boca, pelo amor de Deus. Faça o seu trabalho, pode ser aqui, pois não vales nada mesmo para mim. Eu só quero mesmo é me divertir. Mas depois pegue o seu troco e suma daqui. Você nunca leva a sério. Bora, Paraíba da Pedreira! Eu não espero você. Muita coisa de nós dois. Eu vou dar uma esquentadazinha, tá? Eu já sei que não. Uma pressãozinha de leve. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Apesar que a gente tá meio cansado da viagem, né? Mas a gente vai botar um pouquinho você de pressão. Nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. E aí, Diego? Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. As megas tops aqui ao lado, papai. Tu é doido. Foi sempre assim. Olha o que é que eu, hoje ele tá romântico, esse amor, né? No começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Sem magoar, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar, ver cara, não ver coração. Nosso amor. WR Lanche tá na área também. De nós dois. É. Fechadão aí com o Babu, fechado com os DJs. É tudo nosso, né? Tô pronto. Eu gosto de tocar essas épocas aqui na Carroça da Saudade. Te liga. É DJ Tom tocando só as balas. Tem muita gente que me pede pra mim fazer uma sequência dessa aqui, ó. E aí, Júlio Moreno, alô, JP! DJ Tom detonando todas. Aí, amarelo, quem tá tocando? DJ Tom Máximo. Aí. O melhor DJ. Eu não ouvi direito, amarelo. O melhor. O Frangília não ouviu, amarelo. O melhor. Diego Macedo não ouviu? O melhor. Encontrei toda pessoa e me apaixonei. Foi como um sonho com você. O Nilson Bitu, o Thiago Souza. Meu verdadeiro amor. E aí, compadre Paulino, bora ver? Avisou o som do futuro. Tá matando um frango aí? Abrindo corações. Avisou. Olha a Cristina. Eduardo e Anderson. E Dilson, Vanessa. Toda a galera. Avisou. Esse é o nome da emoção. Amor, preciso ter você de novo. Não me deixe mais sofrer. Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. E aí, magrão? Fizemos mil loucuras. Tá 0-0 aí? Mas pra você nada. E aí, Renato? Cadê o Renato, meu irmão? Me usou, me magoou. Partiu meu coração. O Chacal de Bragança, o homem das embarcações. Você se foi, mas ainda te quero. Alô, madrinha! Logo, meu amor. Meu amigo Maurício. Um abraço pra você, garoto. Amor, és dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. As gatas que agitam a festa inteira. É de apaixonar. As Barbies, amor, é do coração. Aí, DJ Tom.

hoje a carroça. Hoje só dá sargento hoje aqui, meu irmão. E o sargento abre isso aqui. Cadê o outro sargento dali? Puro, mas não estás aí. Com saudade escrevi. Vem ali o sargento Júnior. Que eu quero é, é outro. Viver junto a ti. Hoje só dá sargento hoje aqui. Olha ali a sargento Maria também. Pois eu sou. Bora, cadê o outro sargento? Tanto tua falta, não vou suportar. Muito sargento. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim. Oi, Joel. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura, jura, jura, jura, jura. Jura que não vais me esquecer. Bora, Brindo! Como você. 0-0 aí. Acabas me deixar. Olha, clareou aí pro fotógrafo. Os mares que descobri, um dia vi a fazer esse amor se acabar. Jura, eu sempre vou te amar. Jura, eu nunca vou te deixar. Jura, mas eu sei. Ah, o sargento Valdo. É. Agora que eu descobri. É isso, meu irmãozinho? Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Oi, nosso amigo Bacurauzinho do Comércio. O homem tá aqui, Brasil. E agora o rei vai tocar. Máximo. Eu não vou te perder. E você me fascina, eu quero sempre estar perto de você. E os primos da saudade também, papai. Te amo e não vou te esquecer. É que eu te quero. Quero meu amor com você. Fazer amor. Jonas de Carutapera, um abraço pra você. DJ Tom. Minha riqueza Itália tá na área. Não arruma solução pra poder se convencer. Mas o nome original. Esquece. Alô, baby! Equipe Pernamanga do Jurunas e São Fechado Gomes do Alô. Cadê o Alan do chute certo, hein? Tá faltando aqui, Alan. Tá faltando. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Aí que já acabou com a vida de muita gente. Essa aqui, ó. Oh, aí. Meu irmão, pelo amor de Deus. Já acabou com a vida de muita gente. É muita gente lembrando do passado. E aí passa aquela visão, aquele filme na cabeça. Não é verdade? Me apaixonei, eu sei. E agora não volto atrás. Você é o melhor. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Canta assim comigo, vai. Já me marcou teu sorriso e o teu olhar. E aí, Chacão? Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Vocês gostam de... É, lá vai o Toninho! Te confessei. Aí, compadre! Que você me fez sentir. No carrinho dele. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Dá-lhe, Tom! Arrepia! E aí, Tucano? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Paixão. Alô! Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Época é época! Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Hoje o Henrique tá quitado! De dar minha vida e levar meu amor. Hoje ele vai dançar só de sunga na laje! É aquela, na verdade, é aquelas cuecas que ele usa, é nariz de búfalo. Minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor. Oi! É o som que toca. E a equipe Sonic! DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que aí o cara pergunta: nariz de búfalo, Tom? Canção de amor. Arrependido, vem com só os velha guarda que entende. Meu perdão, do jeito que te amo, vou entregar. Chacal, pelo amor de Deus, hoje não. Hoje não, Chacal. Recorde o som. E com DJ Betinho, a grande revelação. Essa época. Essa época aqui, ó. Essa aqui, ó. Alô, Fabi! Está chegando o aniversário dela. Atenção aí, o João. Joelme Fernando Alves dos Santos. Foi um vaso. Sua habilitação aqui na mão do DJ Jefferson. Perdoa, vejo tudo por um capricho. DJ Jefferson. Não termine isso agora. O homem vai embora. Posso falar? Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. O padre hoje tá meio... Uma chance. Minha vida não faz sentido. Tá lembrando. Se corro bem. Será que vai bater 40 horas? Peço agora, por favor. É? Perdoa, meu amor. assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. Falei pra não se entregar. É a água, Sueli, você já dormiu, hein? Machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. E as batidas soltas, solta as batidas. Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê você, meu presidente? Me dá presidente. Essa comitiva carroça é festa. Engraçado, hoje eu falando pro amigo Padre Josias, o carroça é festa de... Eles não estão mais afim de curtir em Belém. É só fronteira, meu amigo. E sábado é a Baitetuba, a carroça da saudade vai estar por lá, viu? Vai, carroça festa! Vai pra cima! Cadê o fotógrafo pra filmar isso aí? Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, e dia 9, eles lançam. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. O pregão 2 deles. Segunda, domingo, eu gosto de ver o tom máximo subindo. E agita o povão, mexe com a galera, junto com a equipe. E a carroça é festa. Já Silva, a carroça é festa. Vem dançando, vem fazendo carinhado na carroça. Carroça é festa. Você faz o xingar, quanto máximo franjinha e o DJ Toninho na carroça da saudade. Você não fica sozinho. Oi. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. É festa. Rapaz, olha que a banda Fruto Sensual deu de presente pra carroça. Olha o que ela deu. Carroça da saudade. Carroça da saudade. Banda Fruto Sensual, o sucesso está de volta. Tá, meu bem. E aí? Vem aqui me buscar. Eu quero te encontrar. Não adianta você tentar. Dom máximo. Carroça da saudade. Carroça da saudade. DJ Tom Máximo, DJ Franjinha, DJ Toninho, DJ Josias. A luxuosa é show, a luxuosa é demais. A luxuosa carroça agora vai detonar. Vem aqui me buscar, eu quero te encontrar. Adianta você tentar se enganar. Se ainda quer me ver, eu mexo com você. Larga tudo e vem pra carroça da saudade. Pra carroça da saudade. Pra carroça da saudade. Arararara, arararara, arararara. legal numa festa comandada pelo Dragão. E o Maurício, lá do Rio. E a galera da Barca Boa também, um abraço. Bora puxar o baú de luxo especial. Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Acho que hoje eu vou lá nesse Pompilho hoje. Paga pra entrar? Ela veio do Talibã, era filha do Pilar. E a galera da conveniência, Bob Esponja. Todo mundo fechado com o homem do alô. É a conveniência, ela é... o melhor. É a melhor. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até Antraz eu peguei. Antraz, não foi atrás. A Carroça da Saudade, Búfalo do Marajó, orgulhosamente Marajoara.